Este é o Direto ao Ponto sobre estratégias e dicas para leitura de textos em inglês. Vamos destrinchar esse material de preparação para mostrar por que você não precisa traduzir tudo para gabaritar e como fugir daquelas pegadinhas nas provas. Primeiro, esquece a neura de traduzir palavra por palavra, tá? O segredo é ler uns 10 minutinhos diários. Aí, você domina duas estratégias. O skimming, que é bater o olho no título para pegar a ideia geral, e o scanning, para caçar dados bem específicos. Pensa no skimming como olhar o mapa de uma floresta, para entender o tamanho dela. E no scanning como buscar uma árvore exata lá dentro, sabe? Segundo, fica muito atento aos distratores das provas. Principalmente o do fato não mencionado. A prova joga lá uma afirmação que até é verdade na nossa vida real, mas não está no texto. Aí eu te pergunto, se é um fato real, mas o texto não falou, como você prova? Simples. Se a informação não está no papel, a alternativa está completamente errada. Terceiro, o grande truque das bancas é o distrator do exagero. Eles alteram a intensidade original do texto. Se lá diz que algumas pessoas fazem algo, a alternativa falsa vai cravar muitas. O gatilho para desmascarar isso é focar nas palavras de frequência. Fica alerta a always, que é sempre, never, nunca, usually, que é geralmente, e sometimes, às vezes. Uma frase inofensiva com usually vira uma baita armadilha se a alternativa trouxer always. Em suma, pratica a leitura diária com skimming e scanning e mantém os olhos abertos aos distratores que tentam exagerar ou inventar informações fora do texto.